Para que acolhêssemos o exercício da competência da saúde, teríamos que assinar o ato de transferência. Há aqui um desajustamento entre portanto, aquilo que é transferido à administração central e o custo efetivo, ou seja, o que temos que realmente investir para exercer a competência. Aquilo que foi concertado, em certo assim, por unanimidade, é que, portanto, ninguém assinasse o auto de transferências até que fosse melhorado o bolo financeiro, portanto, a dotação financeira para suportar o exercício da competência na área da saúde, que vai desde, portanto, o pessoal, portanto, operacional, desde manutenção do parque, portanto, dos edifícios, equipamentos, viaturas, etc, etc, etc. E perguntam a vocês, mas porquê é que ele está a dizer etc, etc, etc? Porque o que está no etc, etc, etc, a incógnita que não permite uma correspondência efetiva do fundo transferido. É que há uma série de despesas que são etc, etc, etc, que têm de ser identificadas para que e serem valorizadas financeiramente, para que haja a transferência efetiva do valor correspondente a esses mesmos etc, etc, etc.